Aí, Marcos Béz, vê se você aprende a jogar bola aí, ó. Diretamente de Jequié, Bahia, cumpade. Aí a galera que manda ver na bola aí, ó. Só no vôlei. Aí, Béz, vou mandar uns. Vou tirar o vídeo aqui do Jantaba. E vou mandar umas bases aqui pra gente. Enquanto não temos a nosso querido Robert Drums. Vamos aqui mandar uma sonzeira aqui do Azimuth. As batera aqui. Na manha da ariranha, na manha do gato. Deixa eu ver se esse negócio tá batendo aqui. Ah, esse aqui tá fora. Esse aqui também acho que tá fora. Esse aqui tá fora, quer ver, ó? Cortando. Tá fora. Então vai ser só do Azimuth mesmo aqui, né? Ah, mas tem baixo. Ah, mas pode ser uma linha de baixo aí pra você pegar aí, meu irmão. Mas deixa eu adicionar outra bateria aqui. Bateria de aqui de Less is More. É, galera da Inglaterra aqui. You got visit my great friend Marcos Bass.